fraga e sombra. A sombra azul da tarde nos confrange, baixa, severa luz crepuscular. Um sino toca e não saber quem tange, é como se este som nascesse do ar. Música breve, noite longa. O alfange que sono e sonho ceifa devagar, mal se desenha fino ante a falange das nuvens esquecidas de passar. Os dois apenas, entre céu e terra, sentimos o espetáculo do mundo feito de mar ausente e abstrata serra. E calcamos em nós, sob o profundo instinto de existir, outra, mais pura, vontade de anular a criatura.